Prémio Nobel da Paz, Dom Ximenes Belo, visitou esta tarde o agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. No Conselho, a convite da Unidade Pastoral, no âmbito das comemorações do Jubileu da Misericórdia, Dom Ximenes Belo chegou ao coração da comunidade educativa com uma mensagem de paz e de esperança. Diante de uma plateia representativa da comunidade escolar do Conselho, o Bispo Emérito de Dili não deixou de notar as ligações entre Portugal e Timor-Leste por via da cultura e, sobretudo, da língua, mas foi sobretudo aos jovens que o Nobel da Paz demorou nas palavras. Disse ter muito prazer em falar para os jovens que são a esperança do mundo. É com muito prazer que vos falo, vocês, os jovens de Oliveira, de Hospital, vocês são a esperança do mundo, a esperança da Igreja e a esperança de Portugal. Se não há jovens, não haverá Portugal. Apenas aí, gente já adulta, anciã, velhotes e velhotas, que servem porque trabalharam para nós e são, digamos assim, representam a sabedoria e a experiência da nossa vida. Mas temos de ter a apostar nos jovens. Ora bem, não é somente ter esperança nos jovens que está a esperança do mundo. É preciso que os jovens se cultivem. Nobel da Paz foi essencialmente naquele tema que Ximenes Belo incidiu a sua intervenção. Satisfeito por no Conselho existir paz social, dada a inexistência de guerra, de bombas ou tiros de metralhadoras. Porém, questionou da existência de paz em casa e em ambiente escolar. Em particular, o Bispo de Dili mostrou-se preocupado com a violência doméstica, o bullying e o desrespeito dos alunos para com os seus professores. Nós, em Oliveira do Hospital, estamos em paz, porque não há guerra, na verdade. Não caem aqui bombas, não há tiros de metralhadoras, de canhões. Há paz. A paz social, a nível da aldeia, a nível da cidade. Mas eu pergunto, haverá paz nas vossas casas? Quando há violência doméstica, ali não há paz. Quando no pátio de uma escola há bullying, não há paz. Quando os alunos não respeitam os seus professores, não há paz. Quando os alunos não se respeitam a si, chamando um ó preto, ó ucraniano, ó brasileiro, ó chinês, ó beirão, ou transmontar, não há paz. É preciso levar essas coisas até as últimas consequências. Somos todos criados de diferentes culturas, diferentes regiões, mas temos todos uma dignidade, que é de sermos respeitados, de sermos amados, de termos tidos em conta. Portanto, voltando de novo à palavra paz, é isso. Honra, dever, glória, trabalho, tudo isto é a paz. Portanto, procuremos para que nas nossas casas, nas aldeias e nas escolas haja paz, haja respeito, haja integridade. Em Oliveira do Hospital, Ximenes Belo transmitiu uma verdadeira receita para a construção da paz. O segredo, contou, começa em cada um de nós, fazendo com que não haja violência no interior de cada um. Para haver paz, temos de começar por nós próprios. Fazer com que no meio interior não haja divisão, não haja violência no meio interior. Ora estou contente, ora estou animado, estou bem-humorado, estou mal-humorado. A ver se haja tranquilidade. Na palavra japonesa, a paz é quando o mar está tranquilo. Então, aquilo que significa paz. A mesma coisa acontece com os jovens. Quando tem a mesma postura, o mesmo comportamento, não há altos e baixos. Um dia está muito sorridente, outro dia está muito zangado. Ali deve haver qualquer coisa, não passa bem. Portanto, muito importante cultivar a paz pessoal, a paz interior. Estar bem contigo próprio. aceitando as tuas qualidades, procurando cultivar as tuas capacidades, mas ao mesmo tempo procurar compreender-te a ti próprio, a ti mesmo, que também tens deficiências e que deves melhorar. Seres preguiçoso, trabalha por ser mais diligente. É? Se costuma dizer palavras feias, procura calar os lábios, a boca. Conselhos de Dom Ximenes Belo esta tarde em Oliveira do Hospital. A cativar a atenção dos jovens, Dom Ximenes Belo estabeleceu uma relação positiva com a comunidade educativa. Ainda hoje o Nobel da Paz é recebido na Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Participa ainda na celebração de uma missa e é o principal orador na conferência sobre o Jubileu da Misericórdia, que vai ter lugar mais logo à noite no Teatro da Sociedade Recreativa Ervedalense, em Ervedal da Beira.